tua Bíblia, ó Senhor, eu guardarei. A Páscoa celebrando com fé e amor. Lembrarei da noite que me libertou do Egito, a aflição. Tu me resgatou. Com pães asmos eu vou adorar, na tua presença vou me alegrar. Teu nome, Senhor, vou exaltar na festa da Páscoa. De bênçãos não há fermento, a carne que ofereço é teu alimento. Ó Senhor, escolheste um lugar para habitar e ali guardarei, nunca esquecido. Na colheita, na festa, a tua bênção, alegria em família, em casa. Na festa da Páscoa, com pães asmos eu vou adorar, na tua presença vou me alegrar. Teu nome, Senhor, vou exaltar na festa da Páscoa. Três vezes ao ano eu vou te buscar com ofertas de amor. Irei faltar a justiça, somente eu vou seguir na herança da terra, em ti vou existir.